atitude não para, a mente trabalha. A luta é falha, é árdua a batalha. Mas vou sem medo, sem medo, sem nada. Vou mantendo minha calma na flora com minha fauna. Que sem precisar de muito central, meu tô no pique, sem arrogância e com alma. Sem se iludir, sem se iludir com a palma. Erga sua cabeça que papai do céu espalma. Eu tenho que ir, essa é a minha hora. O mal não descansa, como posso parar agora? Parar agora será um erro e não faz meu esquema. Na adversidade nada tema. E os que se mantêm perseverante em perigo permanecem sem culpa. Então não venha de desculpa com seu semelhante, amigo, porque eu já sinto a culpa no seu semblante, eu digo. No aparelho, sei que estou. A mil por hora, é, a mil por hora. No aparelho, sei que estou. Dirijo a vida pelo retrovisor. Vou combatendo os meus medos, saindo caminhos que são contra, nem dão conta. Peço os meus princípios, seus olhares venenosos são ajeitais sueiros. Espere um bom momento, rache ele no meio. Sabemos que é real. Fogo contra fogo, um din-din vale sempre. Amizades duram pouco, verdades são ditas e transmitidas por loucos. Quem não evolui por dentro, por fora já tá morto. Mas eita mundo cão, muitos que precisam de atenção. Muitos que precisam atrapalhar sua evolução. Os verdadeiros que são, mostram que são. E tem uns aí com profissão de vacilão. E pra cada momento eu guardo uma mensagem. Eu pelo retrovisor eu vejo a vida de passagem. Tem medo que nem jogou e já querem massagem. Jogo ego lá em cima, eles estão nessa viagem. Eu digo, no aparelho, sei que estou.